Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui na sua Antena Web, no Canal 1. Eu sou a Joana Santos e estou consigo nestes 30 minutos para, como é que eu costumo dizer mesmo? Ouvirmos juntos guitarras, violas, poetas e fadistas nesta sua hora de almoço. Espero que sejamos uma boa companhia e que goste de estar connosco. Fique então por aí e ouça então os fados que, espero eu, sejam do seu agrado. Foram escolhidos, acredito, a pensar em si. Fique então connosco, mas também pode fazer parte deste programa pedindo o seu fado, fazendo a sua dedicatória, dizendo-nos o que quer ouvir. Escreva-nos para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa página do Facebook, se for mais simples para si, através de facebook.com/radioantenaweb. Também tem a nossa box de comentários, onde estamos também à sua espera. Vamos começar a nossa edição de hoje com A Rua dos Meus Ciúmes, na voz de Catarina Avelar. Logo depois, ficamos com Malva Rosa, na voz de Carminho. E para terminar a nossa primeira seleção de fados, ficamos com Amiga, na voz de Joana Amendoeira. Três fados, três fadistas, três senhoras que cantam e tocam para si, aqui no seu Fado Maior. Passar és toda aquela. Pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Thank you. deixados nestas mãos. Os beijos que sonhei para a minha boca. Os beijos que sonhei para a minha boca. E é ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas que vamos continuando nestes 30 minutos em que a alma portuguesa lhe faz companhia. Vamos ficar com o ponto do encontro, vamos lá então até ao ponto do encontro, com Camané. Logo depois, Carlos Zell segue com o fado Quando o Peito Tem Saudade. E para terminar esta nossa seleção, ficamos com uma voz muito bonita e muito apreciada. Cuca Roseta, que nos canta A Rua do Capelão. Mais três fados, três fadistas para si. A medida em que me meço mede a medida de um ponto. A medida em que me meço mede a medida de um ponto. De encontro do que conheço com aquilo com que não conto. De encontro do que conheço com aquilo com que não conto. Ponto de encontro da sorte com o traçado da corrida. Ponto de encontro da sorte com o traçado da corrida. Em que a coragem na morte nasce do medo da vida. Em que a coragem na morte nasce do medo da vida. Veneno, punhal, saída. Porta aberta para o fim. Veneno, punhal, saída. Porta aberta para o fim. Loucura comprometida com o que conheço de mim. Loucura comprometida com o que conheço de mim. É nesse ponto momento que no limite do excesso. É nesse ponto momento que no limite do excesso transformo no que invento e finalmente apareço. Me transformo no que invento e finalmente apareço. Partires a amarra que te liga à terra, mãe. Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Se as doze cordas trinando soluçam trovas e preces, terás de cantar chorando um fado que não conheces. Terás de cantar chorando um fado não conheces. Não cantas com dor sentida. Ninguém nasce já fadado. O fado da nossa vida é que nos dá outro fado. O fado da nossa vida é que nos dá outro fado. E se tirasses do peito as fibras que a dor desgarra, de certo que tinhas feito com elas uma guitarra. De certo que tinhas feito com elas uma guitarra. Não podes sofrer a sós. Tens de crer nesta verdade. Há sempre um fado na voz quando o peito tem saudade. Há sempre um fado na voz tem saudade. Oh, rua do Capelão, junca thank you. tempo corre, corre, corre, corre e nós terminamos esta nossa edição. Estamos mesmo a chegar ao fim, infelizmente. O tempo corre mesmo, passa muito rápido, não acha? Pois é, eu acho. E porque vamos chegar ao fim, eu relembro o nosso e-mail, onde espero os seus pedidos musicais. geral.radioantenaweb@gmail.com a subscrever e dizer-nos o que quer ouvir. A equipa do Fado Maior está à sua espera. Somos uma equipa unida, onde você é o nosso alvo mais importante. Sabe porquê? Porque nós queremos fazer chegar a si as melhores músicas, a melhor companhia, as melhores escolhas musicais e talvez o melhor ambiente para si. Assim, pode participar connosco e dizer-nos o que quer ouvir. Relembramos a nossa página do Facebook, onde também é bem-vindo, facebook.com/radioantenaweb e a nossa box de comentários na nossa página. Vamos terminar esta nossa edição de hoje com Zanguei-me com o Meu Amor, na voz de Diolinda Bernardo. Logo depois, ficamos com Sem Sentir Não Sei Viver, na voz de Edgar Lima, e terminamos com É Tão Bom Ser Pequenino, na voz de Emanuel Soares. São estes os três fatos que põem o ponto final nesta nossa edição de hoje. Da minha parte é tudo. Fique bem, fique com o Canal 1 da Rádio Antena Web, a sua melhor companhia. Até amanhã. Zanguei-me com o meu amor, não vi em todo o dia. Zanguei-me com o meu amor, não vi em todo o dia. À noite cantei melhor o fado da moraria. À noite cantei melhor, ai, o fado da moraria. O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora. O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora. Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade, ai, mandei a saudade embora. De manhã arrependida lembrei o pus-me a chorar. De manhã arrependida lembrei o pus-me a chorar. Quem perde um amor na vida jamais devia cantar. Quem perde um amor na vida, ai, jamais devia cantar. Quando regressou ao ninho ele que nem a subia. Quando regressou ao ninho ele que nem a subia. Vinha a subir ar baixinho o fado da moraria. Vinha a subir ar baixinho, ai, o fado da moraria. Se o fado não tem idade, todos sabem se é verdade, sem saber qual o porquê. Cada qual canta o que sente, pois se a alma nunca mente, não se esconde nem se vê. Cada qual canta o que sente, pois se a alma nunca mente, não se esconde nem se vê. É loucura querer contar quantas ondas tem o mar e julgar que vou esquecer. Eu queria parar o tempo, ser feliz nesse momento, não ter nada que entender. Eu queria parar o tempo, ser feliz nesse momento, não ter nada que entender. Só quem chora sabe bem a mágoa que o fado tem e a alegria de o saber. Por saber trago incerteza, por pensar trago tristeza, sem sentir não sei viver. Por saber trago incerteza, por pensar trago tristeza, sem sentir não sei viver.